palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a segunda parte da palestra de Carlos Baccelli, realizada no dia 2 de maio de 2010, no Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Avenida Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. O tema é mediunidade. Com vocês, a segunda parte da palestra de Carlos Baccelli. Ele disse assim: sempre que posso escolher, eu prefiro trabalhar como médium consciente. Aí eu perguntei: por quê? Ele respondeu: porque a nossa cabeça não aguentaria os espíritos que estão por aí. Vocês já imaginaram? Nós não temos domínio nenhum sobre o próprio pensamento. Às vezes nós começamos uma oração e nos perdemos no meio da oração. Nós começamos a conversar com alguém e nem nos lembramos do assunto muitas vezes. A gente, sobre o que mesmo que nós estávamos falando? Onde é que eu estava? Não é? Onde é que eu estava? A gente está conversando com uma pessoa, esquece o nome da pessoa, né? E vai por aí afora. Vocês já imaginaram que se com a mediunidade mais aflorada, os espíritos nos tomassem na inconsciência, como é que nós iríamos nos livrar disso? Como é que nós iríamos nos defender dessa situação? Portanto, essa lucidez mediúnica, ela é necessária para a nossa defesa, para a nossa proteção. Essa lucidez, esse grau de consciência, na atualidade, é preciso para a nossa defesa. Porque se nós fôssemos portadores de faculdades, vamos supor, um médium de incorporação inconsciente, ele podia incorporar na rua e pronto. Durante quanto tempo ele ficaria? Ele poderia ficar incorporado. Como é que ele lidaria com essa situação? Então vejamos, em nós, é importante essa lucidez, até essa desconfiança, é importante para que nós possamos preservar a nossa própria integridade. Integridade psicológica, integridade intelectual, integridade emocional. Foi por isso que o Chico falou. Porque a nossa cabeça não aguentaria os espíritos que estão por aí. Em vez de mediunidade, o que é que nós teríamos? Obsessão. Este é que é o problema. Olha como o assunto é grave. Em vez de mediunidade, nós teríamos obsessão. Como nós todos estamos caminhando para a mediunidade e para esse grau de lucidez mediúnica, a dúvida nos preserva de muita coisa. Não é? Ah, mas será que sou eu mesmo? A gente tem receio de se integrar, de se entregar ao espírito, não tem? O médium, muitas vezes, ele tem receio de se entregar completamente na reunião. Ah, eu tenho medo porque parece que eu vou caindo. Eu vou perdendo a consciência. É como se eu mergulhasse assim num precipício. Eu vou perdendo a consciência, eu tenho medo, eu volto. Então eu não deixo. Eu deixo o Espírito tomar conta de mim, mas só um pouquinho. Eu não deixo ele me envolver completamente. Isso é interessante. Até certo ponto, isso é interessante, porque isso nos defende. Isso nos protege. Nos protege do quê? Da obsessão. Já que nós não podemos ter maior condições de vigilância. Mas quanto à mediunidade consciente, aí surge um problema. Muita gente fala assim, mas na consciência, eu fico na dúvida, eu não sei se sou eu. Não é a dúvida que todo mundo tem? Eu não sei se sou eu não sei se é o Espírito. Até onde sou eu? Até onde é o Espírito? E eu vou dizer a vocês, todo médium interfere. Pode ter até algum médium que diz assim, não, eu não interfiro, não é? Mas ele vai me permitir duvidar, não é? Não, eu não interfiro, nada, eu não sei nada, eu não tenho nenhuma lembrança, eu não sei o que se passa. Nós temos que rever essa condição. Agora o médium diz assim, mas... como é que eu vou lidar com o problema da dúvida? Para vencer o problema da dúvida, o médium precisa estudar. Porque somente estudando, ele vai conseguir discernimento. E ele vai saber até onde é ele e até onde é o Espírito que está envolvendo o médium. O animismo que muita gente teme, ele é natural na mediunidade. Por exemplo, desde que eu comecei no Espiritismo, uns 40 anos atrás, eu vejo muita gente falando contra o animismo. O verdadeiro inimigo da mediunidade não é o animismo. O inimigo da mediunidade é a mistificação. E ninguém fala na mistificação. Animismo é uma coisa, mistificação é outra coisa. Todo médium, por sua própria natureza, ele participa do fenômeno. Como diz o doutor Odilon Fernandes, ninguém pode mediunizar um cadáver. Vejam bem, é lógico, como é que vai mediunizar um cadáver? Mediuniza é a alma. Então, como é que nós vamos tirar a ânima, não é? Como é que nós vamos tirar a alma da pessoa na mediunidade? O que a pessoa está querendo é impossível. Está querendo que os espíritos mediunizem realmente um cadáver. Agora, se fosse para ser assim, era melhor então que os espíritos continuassem com a mesa. O que o médico quer ser é uma mesa. Ele não está querendo responsabilidade. Ele não está querendo estudar. Ele não está querendo participar. O que o médium quer é o seguinte: dormir, cair em transe, dormir, com um punhado de folhas ao lado, papel. Aí no outro dia ele acorda, tem um romance escrito. Quer dizer, isso é preguiça. O que o médium quer é isto. É verdade. Por exemplo, o que o médium quer vir para a reunião, incorporar, cai em transe, quando ele acorda, pergunta, o que aconteceu? Não é? Ele pergunta, o que houve? O que aconteceu? E é isto que atrapalha os médiums muito. Porque os médiums, na inconsciência, eles querem que os espíritos façam tudo. E aí entra aquela história do médico não precisar estudar. Eu não preciso estudar, porque o meu guia espiritual vem e faz tudo. Médio ignorante, guia espiritual ignorante. Essa é a lei. É a lei. Porque se o médium não estuda, o espírito procura outro médium. Agora, o inverso também pode ocorrer. Porque pode ocorrer que o médium seja estudioso e o espírito seja preguiçoso. Assim como o espírito troca de médium, o médium pode trocar de espírito. Como é que ele troca de espírito? Mudando a sintonia. Isso acontece. Por exemplo, muitos médiuns começam, às vezes, recebendo espíritos assim, muito simplórios. Não sei se vocês já observaram isso. Recebendo espíritos muito simples, muito simplórios. Mas à medida que o médium vai estudando, conhecendo a doutrina, ele vai mudando de faixa, ele vai mudando de sintonia. Aqueles espíritos vão desaparecendo e vão surgindo outros. Vão desaparecendo e surgindo outros, segundo as exigências intelectuais do médium. Uma vez eu conversei com a senhora, ela perguntou para mim assim, Bacelli, eu não sei o que acontece comigo, a minha mediunidade não sai do lugar. Aí o doutor Odilon estava perto, falou assim, fala com ela, que a mediunidade não tem pernas. Mediunidade não sai do lugar, não. É o médium que tem que sair do lugar. Se o médium não sair do lugar, a mediunidade não sai do lugar. Porque o médium quer lançar a culpa sobre o espírito. Aí eu só recebo espíritos assim. E coisa... Eu queria receber... Estuda. Estuda, se prepare. Trabalhe, persevere, se esmere. Você vai sintonizar outros pensamentos. Você vai entrar na faixa de outros espíritos. Porque nós precisamos acabar com essa história de que o médium pode ser analfabeto e que o espírito supre a ignorância do médium. Não. O espírito não supre a ignorância do médium. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Quando eu comecei na mediunidade, lá em Uberaba, né, eu recebia os comunicados dos espíritos, mas eu ficava vendo Chico Xavier psicografar, os poetas, e eu tinha muita vontade de receber poesia. Eu tinha muita vontade de receber trova, de receber sonetos, essas coisas. Mas eu não conseguia captar esses espíritos, eu não tinha preparo. É a mesma coisa que você querer jogar uma semente numa terra que não tem jeito. A terra não está em condições de responder. Aí um dia, a minha vontade foi tanta, eu estava numa sessão lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. A minha vontade foi tanta quando eu vi o espírito de um poeta se aproximar de mim. Um espírito de um poeta uberabense, conhecido lá nos nossos meios, professor de literatura, de gramática, um grande poeta, professor Lúcio Mendonça. Ele chegou perto de mim e falou, eu vou escrever poesia por você hoje. Isso tudo mentalmente, né? Eu falei para ele assim, mas... Eu sou um aparelho quebrado para isso, como é que o senhor vai? Não tem jeito. Eu sou um violino sem cordas. Não, mas nós vamos começar. Aí na hora de psicografar, porque no final da reunião o Chico psicografava e os outros médicos que estavam também psicografavam. Naquele dia estava o Chico, estava eu. Tinham colocado papel para mim, lápis. Aí ele começou a escrever. E eu, vendo aquilo, aflito com aquilo, falei, vai ser um desastre. Isso aqui não vai sair nada, vai ser um desastre. Eu só sei dizer que no final ele não escreveu nem poesia, nem prosa, foi uma mistura danada. E a gente tinha que ler no final da reunião. Quando chegou a hora de eu ler, no final da reunião, eu pensei assim, bom, eu vou ler isso aqui, mas a minha sorte é que o povo que está aqui, ninguém entende nada. Eles não sabem nada. O Chico sabe, mas o Chico é misericordioso. E ele vai ter misericórdia de mim. Eu li aquilo, aquela mensagem. A ideia era boa. A ideia era boa. Mas a mensagem estava toda deformada. Bom, acabou ali a reunião. O Chico começou a conversar com as pessoas, 2, 3 horas da manhã. Aí fomos nos despedir. Era quase 4 horas da manhã, fomos nos despedir. Já com menos gente, uma meia dúzia de pessoas dentro do centro, ele chegou perto e disse, ô Chico, até logo. Pegou minha mão, segurou, não soltou. Pegou minha mão, segurou. Vassélio, eu queria te falar uma coisa. Os espíritos dos poetas estão querendo escrever por seu intermédio. Eu aconselho você, meu filho, a estudar poesia. Foi uma orientação. Agora, eu, se fosse reagir assim, né? Cheio de escrúpulos. Mas, Chico, eu sou médio ou não sou? Não é? Eu sou médio ou não sou? Ele ia dizer para mim, você é, meu filho, mas é ignorante. Não é? Ele ia falar para mim, você é um violino, mas não tem corda. Ou está desafinado, você tem que afinar. Mas eu, graças a Deus, não reagi assim, como muito médio reage. Quando é convidado ao estudo, não é? Aí eu não preciso estudar. O médio não precisa estudar. Isso passou a época, viu, gente? O médio tem que estudar muito. Muito. Porque senão não vai ser bom instrumento mediúnico. Porque os espíritos estão querendo cada vez mais a colaboração do médio para facilitar. E não para prejudicar. O que que eu fiz com aquilo? Quando o Chico falou, você precisa estudar poesia, no outro dia eu fui na casa de um professor. Espírita, meu amigo. Olha, professor Fausto, eu estou aqui porque o Chico disse que eu preciso estudar poesia. O senhor vai ter que me ensinar. Porque eu não sei nada nesse campo da literatura, eu não sei nada. O senhor vai me dar aulas particulares. E eu fui aprender. Eu não sabia o que era uma trova. Como é que o Espírito podia escrever por mim uma trova se eu não sabia que uma trova, o que era uma trova, não é? Que uma trova tem 4 versos, que tem a métrica certinha, tem que ter a rima, tem que ter a musicalidade, um soneto, um poema tem que vir assim. É mais ou menos igual à prosa. É por isso que a qualidade do que os espíritos produzem através dos médiuns, deixa a desejar. Não é falha dos espíritos, não. Na maior parte das vezes é falha dos médiuns. Eu estudei poesia. Tomei não sei quantas aulas particulares. Aprendi o que pude. E à medida que eu estudava, o espírito ia encontrando facilidade. Sabe o que é abrir canais na cabeça? Foram abrindo canais na cabeça. E os espíritos foram encontrando facilidade. E não ficou por aí, não. Um dia o Chico foi a São Paulo e trouxe de lá para mim um presente. Ele chegou, só meu filho, eu trouxe para você um presente, mas você só vai abrir em casa. Eu falei assim, o que será isso, né? Um presente do Chico, né? Fiquei feliz, né? Sim, deve ser uma caneta de ouro, né? Era um embrulho assim, era um embrulho razoável, deve ser uma caneta, alguma coisa, o que será isto? E eu curioso, ele falou, você só abre quando chegar em casa. E eu mal consegui esperar chegar dentro do carro, lá no estacionamento. Abri, estava lá um presente que ele tinha comprado para mim em São Paulo. Dicionário de rimas da língua portuguesa. Depois eu agradeci a ele. Ele falou assim: meu filho, isso vai ser muito útil a você. Então, por exemplo, o médium de efeitos intelectuais, ele tem que estudar. Ele tem que se aprimorar. Por exemplo, se o espírito quer escrever alguma coisa sobre filosofia, se ele conhece filosofia, facilita. Se o espírito quer escrever sobre história, ele conhece história, facilita. Mas aí o médium entra com aquela questão: ah, mas como é que eu vou então saber se é o espírito ou se sou eu? Aí Dr. Odilon me ensinou uma técnica muito interessante. Ele falou comigo assim: meu filho, uma pergunta que todo médium deve se fazer: por que que eu quero ser médium? O que que eu estou pretendendo na condição de médium? Eu estou querendo aparecer? Eu estou querendo promoção? O que que eu estou querendo? Dr. Odilon me ensinou isto. Ele me perguntou: o que que você pretende na mediunidade? Eu falei assim: olha, Dr. Odilon, eu pretendo servir ao espiritismo, ser útil. Ele falou assim: se o seu objetivo é ser útil, então você não tem que ficar com escrúpulos. Se o seu objetivo é fazer o bem, você não tem que estar com dúvidas, não tem que ficar com escrúpulos. Trabalha e esquece o resto. Trabalha e esquece o resto. Por que que você quer ser médium? Para contar para todo mundo que você é médium? Então larga disso e vai fazer outra coisa, é melhor. Por que que você quer ser médium? Para você escrever um livro e depois ser badalado por conta disso? Eu hoje, engraçado, eu estava comentando com alguns amigos, né? Quando eu vejo alguém falando assim que quer ser médium de psicografia, eu penso assim: ih, coitado, ele não sabe o que que ele está querendo, ele não sabe onde é que está entrando, não sabe, porque todo mundo acha que é só flores, né? Que a mediunidade só tem flores e que não tem espinho. Da mediunidade, da rosa, a gente só quer a rosa. Mas quem pega a rosa, pega o espinho também. E tem os espinhos na mediunidade. Por exemplo, Chico Xavier sofreu muito. Não é? Quem vê Chico Xavier hoje, a vida dele no cinema, essa coisa toda. Mas vamos ver a vida dele no cinema. O que que ele passou, o que que ele enfrentou. Não é? Até o fim da vida, até os 92 anos de idade. E ele ali testemunhando. Eu vou entrar num assunto aqui muito importante, que todo mundo pergunta: o que que eu devo fazer para desenvolver mediunidade? Todo mundo pergunta, né? O que que eu tenho que fazer para desenvolver mediunidade? Quando eu ouço essa pergunta, inevitavelmente eu me lembro do meu tio e do meu pai. O meu tio e o meu pai, eles eram carpinteiros, marceneiros, tinha uma serraria lá em Uberaba. Naquela época que ninguém preocupava com ecologia, em derrubar árvore, eles tinham um caminhão grande, ia buscar madeira no mato, buscar tora para serrar, fazer prancha, fazer caibro. E eu ia com eles, eu era menino, eu ia com eles às vezes. E quando falo em desenvolver mediunidade, eu lembro do caminhão que eles tinham. Se vocês se lembram daqueles antigos caminhões, que para pegar tinha que tocar manivela, Tem médium que acha que desenvolver mediunidade é tocar uma manivela assim, não é? E a mediunidade desenvolve, não é? Tem gente que pergunta assim, tem alguma técnica para desenvolver mediunidade? Tem gente que pergunta. Tem gente que me pergunta assim, como é que você fez para ser médium? Pergunta, como é que você fez para ser médium? Não é? Uma das primeiras perguntas que uma pessoa, quando chega no centro espírita, faz é a seguinte: aqui tem sessão de desenvolvimento mediúnico? Não é? Lá em Uberaba perguntam isso para mim. Ô, Barcelli, aqui tem sessão de desenvolvimento mediúnico? Eu falo, tem. Aí a pessoa se alegra. Aí a pessoa pergunta, que dia? Sim, todo dia é sessão de desenvolvimento. Mas todo dia? Assim, todo dia. Hoje tem? Assim, tem, cadê? Assim, vai lá ajudar a fazer sopa. É, isso é sessão de desenvolvimento mediúnico. Porque vocês sabem, por exemplo, a concepção que os espíritos estão nos dando de desenvolvimento mediúnico é desenvolver o espírito, as faculdades do espírito. É fazer crescer o espírito. Isso que é desenvolvimento mediúnico. É o que eu estava conversando com a nossa irmã antes da reunião. Não é? A gente desenvolve mediunidade para lidar com os desencarnados, lidando com os encarnados. Os médiuns só querem os espíritos, não querem os encarnados. Não vira nada, não vai virar nada. Não vai virar nada. Por exemplo, a gente fala para um candidato a médium assim que aparece no centro, olha, você precisa vir estudar. Uma vez eu perguntei para o Chico, assim, Chico, o que que o médium precisa? Ele falou assim, meu filho, estudar e trabalhar. É o que o médium precisa. Eu falei para ele assim, entre estudar e trabalhar. Entre estudar e trabalhar. Se eu tiver que escolher alguma coisa, Chico, o que eu devo escolher em primeiro lugar? Se meu filho, escolhe o trabalho em primeiro lugar. Aí eu perguntei para ele, por que eu devo escolher o trabalho em primeiro lugar? Falei assim, porque você corre o risco de escolher estudar e virar um espírita teórico. Depois você não quer trabalhar. Você só quer ler e conhecer e falar que conhece e fazer palestra. Mas não quer pegar a vassoura, como diz o doutor Inácio Ferreira, né? Não quer pegar a vassoura, não quer. Ah, vão lá fazer sopa? Ah, não posso. Vão lá na favela? Ah, não é, não estou ocupado. Meu marido não cria problema. Eu mal estou encontrando tempo para vir na sessão mediúnica. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da segunda parte da palestra de Carlos Baccelli, realizada no Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Participe do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Seja mais um mantenedor da programação espírita da emissora que reconquistou o quarto lugar de audiência do Rádio AM. Ligue 2478-1400 ou 2461-1400 e grave na secretária eletrônica seu nome e telefone para que possamos realizar o seu cadastro. E você ainda pode fazê-lo no site www.radioriodejaneiro.am.br, acessando os links Emissora e Clube da Fraternidade ou por e-mail. Rádio Rio de Janeiro, a rádio de todo mundo. Voltamos a apresentar a segunda parte da palestra de Carlos Baccelli, realizada no dia 2 de maio de 2010, no Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Avenida Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. O tema é mediunidade. Com vocês, a sequência da segunda parte da palestra de Carlos Baccelli. Eu vou dizer a vocês o seguinte: uma vez, nós estávamos lá em Uberaba, lá no Grupo Espírita da Prece, aí chegou uma pessoa e perguntou para o Chico Xavier: Chico, o que eu devo fazer para desenvolver mediunidade? A pergunta, né? Aí o Chico olhou a pessoa e falou assim: meu filho, frequenta uma casa, procura uma casa espírita, estuda, vai trabalhar e tal. Foi embora. Quando a pessoa saiu, o Chico virou para nós e falou assim: muita gente me procura para saber o que fazer, para desenvolver mediunidade, mas ninguém me pergunta o que deve fazer para ser bom. Ninguém me pergunta o que deve fazer para desenvolver a bondade. Aí eu entendi que a melhor maneira de desenvolver a mediunidade é desenvolver a bondade. É mais complicado do que a gente imaginava, não é? É mais complicado do que a gente imaginava. É desenvolver a própria espiritualidade. Porque quando você desenvolve a sua própria espiritualidade, você se espiritualiza, você entra em conexão com o universo e com a vida. Com o universo e com a vida. Se vocês me perguntarem assim: Baccelli, qual que é a mediunidade que mostra que o médium é mais desenvolvido? É incorporação? Sim. Não. É a psicografia? Não. É a clara evidência? Não. É a clara audiência? Não. Todas essas juntas? Não. Qual é então? É a capacidade de amar, que coloca a pessoa intuitivamente em sintonia com os espíritos superiores. Se a gente pensar bem, Dr. Odilon me ensina assim, ele fala assim: meu filho, o médium é como se fosse uma casa. Uma faculdade mediúnica que aparece nele é uma janela que se abre, ou uma porta que se abre. Apenas isso. Abre uma janela, abre uma porta. Apenas isso. Mas quando o médium se espiritualiza, é como se abrisse todas as portas e todas as janelas da casa ao mesmo tempo. Então isso é o verdadeiro trabalho de desenvolvimento mediúnico. É a verdadeira reunião de desenvolvimento mediúnico. Não é vir para o centro naquele dia, sentar ao redor da mesa e ficar ali. Terminou, vai embora. Depois fala assim: não apareceu nenhum espírito. Não, é verdade isto. Porque nós vivemos transferindo responsabilidade para os espíritos. Quer dizer, os espíritos é que tem que aparecer ali e me desenvolver. Não é? Os espíritos têm que aparecer ali e me desenvolver, e não eu que tenho que me esforçar para crescer e me espiritualizar e ser bom. Engraçado, vocês vejam, os médiuns da Igreja Católica, os santos da Igreja Católica, eles eram santos porque eram médiuns, ou eram médiuns porque eram santos? Vamos botar a cabeça para pensar, gente. Acorda! Eles eram médiuns porque eram santos. E não eram santos porque eram médiuns. É isso que a gente tem que entender. Olha o caso de Chico Xavier. Chico Xavier, por exemplo. Em Chico, o que era maior? A mediunidade ou o próprio espírito dele? O próprio espírito dele é que fazia a mediunidade dele grande. É como o doutor Odilon me diz, não é a mediunidade que carrega o médium, é o médium que tem que carregar a mediunidade. A gente acha que é a mediunidade que carrega o médium. Eu vou ser importante por causa da minha mediunidade. Eu vou ser espírito superior por conta da minha mediunidade. Não tem nada disso. Você vai valer pelo seu próprio valor, do seu sentimento e do seu coração. Portanto, todos os candidatos a médiuns, que somos todos nós, o comecinho é a gente arregaçar as mangas, realmente, pegar uma vassoura, ir varrer, ajudar, ir para a favela, para a periferia, para os hospitais, visitar os doentes, fazer o bem, isso é importante. Agora, depois entra o estudo como complemento, porque o Espírito da Verdade fala assim, olha, amai-vos, espíritas, amai-vos. Primeiro é o amor, amai-vos. Eis o segundo ensinamento, que é semelhante ao primeiro. Instruí-vos. Instruí-vos. Mas o primeiro mandamento é o amor. Então nós fizemos essa peregrinação toda pelo mundo da mediunidade para chegarmos a essa conclusão. Nós temos que ser bons. Quem for bom, naturalmente, vai ser médium. Agora, quem não for bom, pode até desenvolver faculdade mediúnica, mas a sua mediunidade não vai ser produtiva e muitas vezes vai descambrar para a obsessão, para a perturbação. E é o que a gente vê. A maioria dos médiuns obsidiados. Doutor Odilon diz assim, por enquanto, há mais obsessão na mediunidade do que mediunidade na obsessão. Por enquanto nós temos mais obsessão na mediunidade do que mediunidade na obsessão. O objetivo do Espiritismo é fazer com que a gente tome consciência e faça com que na nossa obsessão tenha mais mediunidade. Uma coisa que eu também aprendi com os Espíritos, aprendi com o doutor Odilon, tenho aprendido, porque temos que falar muita coisa sobre mediunidade. Por exemplo, todos nós somos médiuns em desenvolvimento. Não é correto um médium dizer assim, eu sou desenvolvido. Nenhum médium é completamente desenvolvido. Nem Chico Xavier. Porque ainda não é espírito puro. Ainda não é espírito perfeito. O único médium completamente desenvolvido que veio à Terra foi Jesus Cristo. Todos nós estamos em processo de desenvolvimento. O médium que diz assim, eu não tenho mais nada que estudar, que aprender, ele está equivocado. Mas tenho aprendido com o doutor Odilon e com o doutor Inácio Ferreira que mediunidade é assim. Quando você controla os sintomas é mediunidade. Quando você não controla, é obsessão. Muitos médiuns já me procuraram dizendo assim: olha, mas eu não consigo, eu incorporo em qualquer lugar, eu incorporo em casa. Esses sintomas físicos, no começo, até certo ponto, eles são normais. Esses sintomas físicos. Mas com o passar do tempo, o médium tem que aprender a controlá-los. Porque o médium é que é dono de seu corpo. Mediunidade é pensamento a pensamento. O espírito não entra dentro do seu corpo. O espírito influencia o seu pensamento. Mas é você que influencia o seu corpo. Se o espírito domina você, ele manda ordens e você executa. Então você tem que aprender a dominar-se. Por exemplo, não incorporar em casa, não incorporar na rua, não incorporar no ambiente de trabalho. Você pode até sentir as coisas, mas você tem que aprender a dominar, a controlar aquelas emoções, aqueles fluidos, aquelas vibrações. Tem muito médium que diz assim: nossa, que ambiente pesado, eu entrei naquele lugar, naquela casa. Às vezes o ambiente não estava pesado, o ambiente do médium é que está pesado. E o médium joga a culpa na casa. É verdade. Nossa, eu entrei naquele lugar, senti assim uns arrepios, as vibrações. Porque para nós, os outros estão sempre mal e nós estamos bem. Não é? E não é verdade. Então o médium tem que aprender. É o que Emmanuel disse para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Olha, o médium, para entrar em transe, ele não precisa avisar. Não é? Ele não precisa avisar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O médium para cair em transe, ele não tem que chamar a atenção de todo o grupo. Chico Xavier, por exemplo, ele entrava em transe com tanta naturalidade que você nem sabia. E saía de transe com tanta naturalidade, por exemplo, quando ele estava psicografando, quando terminava, colocava o lápis do lado, terminando. Colocava o óculos e pronto. Nós temos que aprender a entrar no transe e a sair do transe com essa naturalidade. Agora tem médium que avisa: ó, eu sou médium, gente, olha o que eu estou sentindo. E começa aquela coisa toda. Né? Como que se, para convencer os outros que realmente ele é médium, não precisa disso. Mesmo nas reuniões de desobsessão, nas reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual, o médium tem que ser disciplinado. Dr. Odilon me ensina que o primeiro médium doutrinador é também o médium de incorporação. O primeiro médium que doutrina o espírito é o de incorporação. Por exemplo, o espírito quer falar alto, ele não deixa. O espírito quer esmurrar a mesa, ele não deixa. O espírito às vezes quer falar até uma palavra que não deve, ele não deixa. Tem essas coisas todas. Nós temos que ter muito bom discernimento em mediunidade. Por exemplo, eu conheci um grupo que o grupo se desfez por conta dos médiuns. Só que os médiuns colocavam a culpa nos espíritos. Por exemplo, um médium incorporava. Isso acontece, hein? Vê lá se isso não está acontecendo aqui ou não aconteceu. Um médium incorporava e mandava recado para outro médium. Não tinha espírito nenhum, era ele o médium. Isso é mistificação. Mistificando. Aí o de lá, entre aspas, incorporava e respondia. É. Isso tudo ocorre em reunião mediúnica que não é equilibrada, que não tem disciplina, que não tem comando. Doutor Odilon fala comigo: ó, meu filho, a mediunidade é uma porta que abre muitos centros espíritas, mas é também uma porta que fecha muitos centros espíritas. A mediunidade equilibrada faz um trabalho como esse, maravilhoso. Vocês querem ver esse trabalho aqui terminar? É surgir a mediunidade desequilibrada. Aí termina tudo. Aí começam as coisas. Por isso que é preciso ter muita vigilância. Essa questão dos sintomas é muito importante. O médico tem que aprender a controlar. Apresentamos a segunda parte da palestra de Carlos Baccelli, realizada no dia 2 de maio de 2010, no Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Avenida Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. O tema foi mediunidade. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,